Aí, essa vai pra todos os enganadores de plantão. 2009, atrás. Check, check, enxergue o outro lado da moeda, aquele que não foi mostrado supostamente pelo bem da terra. Quem foi enganado agora acende a ira. Aquela dúvida vem na mente se realmente existe a lei divina. Aqueles que acreditavam cegamente agora fazem perguntas não respondidas prontamente. Os deuses da mentira agora caíram no trono. Agora são apenas membros de um mundo sem dono. As páginas sagradas agora são contestadas. Elas são lidas e relidas em busca de alguma falha. Os demônios aproveitam pra fazer o seu trabalho. Recrutar seres humanos pro trabalho macabro, escravo. Eu tenho uma noção do rumo que isso vai tomar. Como código da 20, eu também vou te alertar sobre a enganação que muita gente vem sofrendo. De pessoas que enganam sempre em troca do dinheiro. Pessoas inocentes estão sendo manipuladas, enganadas por várias crenças erradas. Só estou te alertando pra não cair na armadilha fatal pra quem se entregue e desvia da trilha.